Bom dia. No mundo em que nós vivemos, se a gente for fazer uma avaliação assim do mundo que nos cerca, as pessoas com quem nós convivemos, o que você acha? Você acha que as pessoas estão interessadas em agradar a Deus? Se elas, à sua maneira, digamos assim, estão tentando agradar a Deus, será que elas estão tentando agradar o Deus verdadeiro? Nós temos que tornar as nossas perguntas mais específicas. Será que é o Deus verdadeiro que elas estão tentando agradar? Será que elas sabem como fazer isso? Como agradar a Deus? Como ter comunhão, amizade com Deus? Poder conversar com Ele? Poder perceber claramente que Deus é de fato teu amigo? Que Ele de fato te ama? E que você o ama? Estas são certezas que fazem muita diferença num mundo cheio de confusão em que nós vivemos. Ter este tipo de certeza, ter esse tipo de convicção, é uma marca que nós, muitas vezes, que conhecemos a Deus, que temos comunhão com Deus, sabemos quem é Ele, esquecemos do valor que existe perante o mundo. O fato de nós sermos quem somos, de termos o Deus que nós temos. Mas o fato é que faz diferença. O fato é que faz grande diferença. O homem por si mesmo, ele não pode agradar a Deus. Por ele mesmo, não tem. A Bíblia nos garante isso. Ele não tem meios próprios para agradar a Deus. E nós vimos na nossa introdução ao capítulo 11 de Hebreus, que a fé que é uma característica especial de ver o invisível, de crer no invisível, crer nas coisas que ainda não aconteceram. Você não abre mão daquilo, você tem absoluta certeza que é real, mas você não pode pegar, você apenas pode crer. Isto é a verdadeira fé, e esta fé nós vimos que é dada por Deus. É Deus que concede esta capacidade ao homem. A fé demonstrada por Abel, como a gente viu semana passada. Alguém que percebeu que não podia agradar a Deus com a sua justiça. E por isso, ele ofereceu a Deus aquilo que deveria ser oferecido. Ele fez a oferta que agradou a Deus. Ele fez a oferta da qual Deus disse, sim, isto está aprovado. É a mesma fé de um homem chamado Enoque. Enoque é mais uma dessas pessoas que passam rápido pela Escritura. Você não tem capítulos e capítulos falando sobre Enoque. Você não tem nenhum capítulo inteiro falando sobre Enoque. Na verdade, você tem poucos versículos que falam sobre Enoque. E é um aqui, um lá e outro lá. Enoque não escreveu nada que chegasse até nós. Embora ele tenha escrito algo, sim, e de uma forma muito interessante, e não é o hábito dos apóstolos, não é o hábito das pessoas que seguiram a Jesus e que escreveram o Novo Testamento, usar literatura que não fosse inspirada, que não fosse do Antigo Testamento. Mas algumas vezes eles fizeram isso. Paulo, por exemplo, citou poetas gregos para reforçar aquilo que ele estava dizendo. Ele disse, olha, até os poetas de vocês dizem tais coisas. Nisto aqui, eles sem querer estão falando a verdade. E Judas, na sua carta, fala que Enoque deixou um testemunho, ele deixou uma profecia. Nós não temos esta profecia aqui, mas Judas tinha conhecimento dessa profecia. Enoque é da sétima geração a partir de Adão. Ele é o sétimo a partir de Adão. E próprio Judas nos informa isso. Ele diz, ele é o sétimo a partir de Adão. Se você olhar para a genealogia de Jesus, lá em Lucas, você vai ver que Enoque está lá. E você pode contar as gerações. Quem nasceu de quem? Muitas vezes a gente se aborrece olhando aquelas genealogias. Mas como eu já disse aqui, vou dizer de novo, a genealogia está lá, entre outras coisas, para a gente conferir que são pessoas reais, não são mitos, não são pessoas que caíram de algum lugar, aí de algum planeta, estão dentro da raça humana, são descendentes de pessoas e têm descendentes deles também. A Bíblia nos traz no capítulo 11 Enoque como mais um exemplo de fé. E sendo tão breve aquilo que é falado dele, nós temos que verificar o que então Enoque realmente fez. Quais são as coisas que são faladas dele. Vamos abrir a nossa Bíblia então em Hebreus capítulo 11, novamente, nossa sequência. Vamos ler os versículos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A comunhão com Deus só existe através da fé. Essa é uma daquelas frases para nós, crentes, uma daquelas frases óbvias, parece tão óbvio, e é dizer isso. Mas vamos entender um pouquinho, olhando para a vida desse homem, que a gente não tem uma trajetória de vida, a gente tem uma descrição daquilo que aconteceu com ele. Então nós vamos ver em Enoque, eu gostaria que nós víssemos hoje, duas características da fé que proporciona a comunhão com Deus. Duas características dessa fé. E a gente vai montando a nossa construção daquilo que é compreender a fé bíblica. Duas características, então. A primeira delas, nós cantamos ontem lá no nosso encerramento dos homens, aquele hino Grandioso És Tu, onde a gente declara que nós reconhecemos Deus na criação, nós reconhecemos, sabemos quem é o Criador, sabemos quem fez todas as coisas e quem faz ainda tudo o que acontece, quem é responsável, quem é o sustentador de todas as coisas. Muito bem, a Bíblia diz que Enoque viveu, ele andou com Deus. Tem sinônimos aqui, tá? Tem algumas palavrinhas que são sinônimos. Andou, agradou, viveu com. Traduzindo tudo isso, ele teve comunhão com Deus. Ele andou junto com Deus. Os passos dele eram passos em que Deus estava em cada um deles. Deus estava envolvido naquilo que ele fazia. E é importante nós entendermos que o versículo 6 explica as características daquilo que aconteceu com Enoque. O que estava por trás. Ele cria na existência de Deus. Os outros não criam da mesma forma? Eles não acreditavam em Deus? Olha, nós temos que olhar para a história bíblica e ver uma coisa simples. Se você for lá para Gênesis 5, a gente não vai agora porque vai gastar um tempo aqui que não vai adiantar muito, porque eu tenho que resumir o que está ali. Você vai encontrar as gerações ali. E você vê que existia uma longevidade, né? As pessoas viviam muito antes do dilúvio. Mas aconteceu algo com a humanidade, que nos capítulos seguintes, no capítulo 6, é que nós vamos descobrir. Tem algo terrível acontecendo com a humanidade. A humanidade degenerou de uma forma muito violenta. Você vê maldade hoje em dia no mundo? Você vê todo tipo de coisa errada? Pois eu posso dizer para você, antes do dilúvio, a maldade estava tomando conta da terra, de forma que as pessoas não podiam viver de forma decente. Noé, que foi bisneto de Enoque, portanto, algumas gerações depois, foi instruído por Deus para construir a arca, para que um grupo de pessoas se livrasse do juízo de Deus. E eu quero destacar, juízo misericordioso de Deus. Juízo em que Deus põe um fim àquela situação para, de uma certa forma, recriar a humanidade. A humanidade tem uma nova chance a partir do dilúvio. A humanidade tem um recomeço a partir do dilúvio. Através da família de Noé, a humanidade tem agora um outro caminho. Agora Noé, instruído por Deus, vai formar dali da sua família 3 filhos que se distribuem. Eles formam povos diferentes. E daqueles povos, agora Deus vai fazendo a sua obra. Ele vai trabalhando Mas antes do dilúvio, é bom que a gente entenda, a maldade foi caminhando de mal a pior. A coisa foi piorando, piorando e piorando. Imagina uma pessoa no meio de incrédulos, no meio de um mundo antigo, um mundo mais primitivo que você pode imaginar, não aquele primitivo que a gente vê nos filmes, os homens lá com um tacape na mão, não tendo uma linguagem, homens como nós, conversando, inteligentes e tudo, mas uma cultura primitiva, sem tecnologia, sem organização de estados, não havia governos. E a gente tem uma noção bem clara disso, porque quando Noé sai da arca, Deus dá instruções específicas para ele sobre governo, sobre como as coisas deveriam se organizar. É a partir dali. Até então as pessoas viviam em espécie de tribos espalhadas. E olha, pelo que a gente vê, era cada um para si. E a maldade imperava. Enoque era alguém que no meio destas pessoas tem o testemunho da própria escritura. Ele era um homem que compreendia, enxergava quem era Deus. E ele entendia a realidade desse Deus. E essa realidade de Deus fazia diferença na sua vida. Enoque tinha comunhão com o Deus verdadeiro. Ele andava com o Deus verdadeiro. O que os versículos nos dizem é que ele recebeu testemunho por ter agradado a Deus. Você percebe aqui que não se fala de sacrifício. Não se fala de obra nenhuma, por sinal. Você percebeu isso? O que foi que Enoque fez? Tente descobrir. Mas você sabe, porque Deus está te dizendo, você pode ter certeza. Ele agradou a Deus, mas ele agradou a Deus porque ele tinha verdadeira fé em Deus. Ele depositava sua confiança inteiramente em Deus. E por isso as atitudes dele eram atitudes em sintonia com Deus. Eram atitudes que se harmonizavam com aquilo que Deus é e com aquilo que Deus requer de nós. Lembra o que eu disse na semana passada, quem estava aqui? Abel sabia muito pouco. Tem tantas e tantas coisas que você pode hoje olhar na tua Bíblia e descobrir sobre Deus, porque esta revelação foi acrescentada depois. Mas Abel sabia pouco. E Enoque? Enoque sabia talvez um pouquinho mais que Abel, porque ele sabia algo da vida de Abel. Abel viveu um pouco antes dele. Ele tinha testemunho de outras pessoas que falaram a respeito disso. Agora, não esquece, as pessoas, por viverem muito naquela época, não conheciam apenas as gerações que vinham imediatamente após a geração em que elas viviam. Não apenas os filhos, os netos, mas elas conheciam algumas gerações depois delas e algumas gerações antes delas, uma vez que as pessoas viviam 700, 800, 900 anos. Então as pessoas tinham contato com pessoas que no nosso tempo já teriam morrido há muito tempo, mas elas continuavam tendo testemunho daquelas pessoas. Enoque viveu assim. O que isto tem a ver conosco hoje? Nós vivemos numa época chamada na escritura fim dos tempos. A quando começou isso? Você começa a contar essa época a partir da primeira vinda de Jesus Cristo. Porque ele diz: sobre vós o fim dos tempos é chegado. Chegou o fim dos tempos. É uma contagem regressiva. Porque Jesus veio anunciar a mensagem que faltava para os homens entenderem sobre a justiça de Deus. Ele veio trazer a verdade, ele é a verdade em pessoa e veio aqui, as pessoas puderam vê-lo, puderam ver Deus, testemunhar quem é realmente Deus, vendo Jesus, ouvindo Jesus falar, se maravilhar. Eu sempre fico muito impressionado com aquilo que João fala na sua primeira carta. Quando ele começa a sua primeira carta, ele diz: as nossas mãos tocaram o Verbo. Eu toquei no Verbo, eu toquei na palavra que se fez carne. Jesus, com a sua vinda e com a sua partida, acionou o cronômetro, virou aquela aquela ampulheta que você vira e a areia está caindo lá. Quanto tempo falta para o fim? Cada vez menos. A contagem é regressiva. O mundo vai melhorar? O que a Bíblia diz? Vai melhorar? Não. O mundo não vai melhorar. Como na época de Enoque, o mundo não ia melhorar. O mundo estava preparado para aquele juízo que veio. E o mundo está se encaminhando para um outro juízo que vem. As pessoas estão caminhando. E as pessoas à nossa volta estão vivendo esta época sem se darem conta daquilo que está para vir. Vai ser na nossa geração? Não sabemos. Não vamos cair nessa de discurso de Jesus vem em tal data. Não tem nada disso. O que nós sabemos é que nós estamos em contagem regressiva. Isso nós temos absoluta certeza. E os dias são maus, como Paulo diz. Vamos fazer aquilo que deve ser feito enquanto dá tempo de se fazer. Todas as exortações da Bíblia apontam para esta realidade. Agora, as pessoas aí fora continuam achando que o mundo pode melhorar. O mundo vai melhorar um dia, mas não pelas maneiras como eles imaginam que vai melhorar. As pessoas imaginam soluções políticas para o mundo. Elas imaginam soluções através de movimentos sociais, através de organizações não governamentais. Vamos defender os animais. Se nós conseguirmos preservar a Amazônia, tudo isso é bom, tudo isso é válido. Nada disso, a preservação é ótima, mas nada disso vai impedir o processo que está acontecendo. As pessoas não sabem, mas nós sabemos, porque a Bíblia nos informa sobre isso. A segunda coisa que nós precisamos ver, a segunda característica dessa fé que... essa fé que agrada a Deus, essa fé que promove a comunhão com Deus, é que ela reconhece a fidelidade de Deus. Alguém sabe de quando é essa foto aqui? Não precisa reconhecer a atleta, não. De qual Olimpíada? A última foi aonde? Eu não me lembro, eu sinceramente. Londres. Londres. Tá. Em Londres eles premiavam assim, uma coroa de louros. Foi assim? Ou foi em Atenas? E por que eles usaram coroa de louros em Atenas? Por que que em Atenas eles usaram essa coroa de louros na cabeça dos atletas? É porque eles estavam revivendo aquilo que se fazia na Grécia lá na antiguidade. Eles faziam uma coroa trançadinha com louros e os atletas recebiam aquilo como premiação. Claro que existe por trás disso todo um misticismo, tá? Essa coroa, ela chegou até os nossos dias como um objeto que se coloca nas portas numa certa época do ano, tá? Mas o que que acontece? Essa coroa, ela era trançadinha e ela simbolizava a sorte. Aquelas plantas, tudo aquilo que era usado, era a vitória e era o benefício dos deuses para aquele atleta. Então eles eram coroados dessa forma. A Bíblia, a Escritura, e a gente já falou algumas vezes sobre isso aqui, nos traz promessas de Deus, ela nos traz garantias de recompensas. O texto de Hebreus, no versículo 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você não vai agradando a Deus para você ter fé. Não, você precisa da fé para agradar a Deus. É o contrário. Começa pela fé. E essa fé, em primeiro lugar, ela entende a realidade de Deus, o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus das Escrituras, o Deus que está revelado na Bíblia, o Deus que Abel creu, o Deus que Enoque creu. Mas ela é também a fé, olha a continuação do versículo: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Eu preciso crer. Enoque cria dessa forma. Enoque cria que Deus era o seu recompensador. Você acha que isso é importante quando você vive no meio da impiedade? Não é só importante, isso é essencial. Porque você não vai obter uma recompensa correta do mundo. Você pode até buscar isso, Você pode até gostar das recompensas que o mundo te dá. E o mundo sempre vai jogar conosco. O mundo faz barganhas com a gente. Para você ser recompensado por mim, você tem que entrar no meu jogo, você tem que fazer o meu jogo. Senão eu não te dou a recompensa. Quando nós vivemos para Deus, vivemos com Deus, porque cremos na sua realidade, não é qualquer Deus, é o Deus que está revelado aqui, e eu estou me importando realmente em agradar a Ele, eu estou pensando na recompensa que vem dEle. Então e daí se o mundo me despreza? E daí se o mundo não reconhece aquilo que eu estou fazendo? E daí se o mundo me maltrata? Se o mundo me acha um idiota, um tolo? O que isso importa? E daí quando vem as tribulações, as provações, os sofrimentos, quando eu passo pelos vales da vida e a situação realmente aperta, o que realmente importa para a vida de fé, quando a fé está ali, quando a fé está presente de fato, e é a fé que faz atravessar o vale, vamos abrir parênteses, porque muita gente cai fora da igreja, porque muita gente cai fora dessa vida entre aspas com Deus, uma vida que supostamente seria uma vida com Deus, é porque quando vem as dificuldades, como Jesus diz lá na parábola do semeador, quando vem as dificuldades, quando vem as tribulações, ou quando vem as pressões, ou quando vem qualquer outra coisa, o caminho é a porta da saída, esse é o caminho. Mas quando existe fé verdadeira, o caminho, o meu caminho sempre é Deus. Ele é sempre aquele que vai me recompensar. Me recompensar com o quê? Qual é a minha recompensa? Qual é o meu louro? Qual é o meu prêmio? Qual é a minha medalha? Onde está? Vamos olhar um pouquinho para Enoque. A gente não entende muito bem o que aconteceu na sua vida. Como é que ele viveu? Aliás, não tem mesmo os detalhes. Mas tem algo que aconteceu, que marcou a vida de Enoque. E esse algo que aconteceu, só aconteceu com duas pessoas na Bíblia. Só existem duas pessoas na Bíblia que aconteceu isso que aconteceu com ele. Enoque e Elias. Os dois foram tirados daqui com vida. Eles não experimentaram a morte, eles não souberam o que é morrer. Eu não temo a morte. Eu acho que isso não é algo que um crente deva temer. Eu tenho que pensar e penso como Paulo. Eu estando com Jesus Cristo, eu estou no lucro. Eu sei que eu vou para um lugar melhor. Eu sei que Jesus está me esperando. Enoque viveu numa época em que certamente, por causa da maldade no mundo, a morte era algo aterrorizante. A morte sempre é uma sombra muito tenebrosa quando você vive num mundo de maldade e as pessoas realmente nem querem ouvir falar. Enoque foi premiado com a sua retirada desse mundo. Ele foi recompensado. E a vida de Enoque passou a falar para aquelas pessoas, talvez, muito mais, depois que ele partiu. Porque sabe quem era Enoque? Ele se destacou na sua geração. Sabe quem deveria ser Enoque? O chato do seu tempo. O homem que fala de Deus. O homem que está mais ocupado em agradar a Deus do que a sua geração. E se nós pegarmos o que Judas disse, Judas, na sua carta, diz que Enoque profetizou a respeito dos homens ímpios e do justo juízo de Deus sobre a impiedade. E Judas faz uma aplicação direta disso. Judas diz que assim como Enoque falou sobre isso e o juízo veio, hoje também é necessário falar sobre, no caso de Judas, ele estava denunciando os falsos mestres que havia na igreja. Ele diz, eles são homens ímpios. Eu tenho certeza absoluta que quando as pessoas procuraram por Enoque e souberam que ele simplesmente havia desaparecido, alguém deve ter notado que ele estava aqui e de repente não estava mais. Não é simplesmente onde ele foi parar, cadê o corpo? É bem provável que tenha havido testemunhas. E o testemunho de Enoque certamente foi algo seriamente instrutivo para aquelas pessoas, não no sentido de que elas vieram a se arrepender, porque a Bíblia mostra, eles continuaram na sua maldade, mas teve pessoas que foram impactadas. Quando a gente chega na geração de Noé, o seu bisneto, a gente encontra um homem que foi capaz de construir aquela arca e demorar muito tempo ouvindo gozação crendo naquilo que Deus havia falado. Certamente, Enoque deixou um legado. A gente pensa assim, ah, mas se fosse uma coisa de impacto, teria influenciado uma multidão. Mas parece que essa não é o comum na Bíblia, não. Normalmente as pessoas que são impactadas são poucas. E isto está sob o controle de Deus. Enoque havia percebido na sua vida, e o versículo 6 nos diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Os dois itens que estão lá, é preciso crer que ele existe, que ele é real, que este Deus é o Deus verdadeiro, e é preciso crer que ele recompensa os que o buscam. Sabe qual é a diferença de você crer num Deus que recompensa? Você já viu como as pessoas servem os seus deuses? Os deuses das pessoas sempre precisam de alguma coisa. Uns precisam de um frango preto, um charuto, uma tigela de barro. Outros precisam de vela. Todos os deuses precisam de alguma coisa. E não é à toa que Paulo, quando ele chega em Atenas, o que ele diz para os atenienses? Olha, vocês não pensem que o Deus verdadeiro precisa ser servido pelo homem. Porque ele é o supridor de todas as coisas. Ele é a fonte, é ele que dá as coisas. Ele não precisa de nada. A fé neste Deus que supre, neste Deus que me supre, não só nas minhas necessidades básicas, mas me supre com bênçãos espirituais. A fé nesse Deus é a fé que agrada a ele. Quando eu diminuo isso, quando eu distorço isso, já não é mais a fé genuína, a fé verdadeira. O nosso Deus é fonte inesgotável de energia, de alegria, de beleza, de bondade, de poder. As pessoas certamente ficaram coçando a cabeça. O Deus desse homem precisa ser levado a sério. Como é que ele foi? Para onde ele foi? Quem pode fazer isso? A nossa geração é tão confusa, ou mais, do que a geração de Enoque. Se lá havia um juízo, a gente vê que esse juízo foi anunciado. A nossa geração é a geração do 21, do 12, de 2012. E tem gente seriamente preocupada que o mundo vai acabar daqui a algum tempo. Tem uns que não estão tão preocupados assim, eles fazem até piada e tudo. Mas a gente sabe que lá no fundinho, eles têm uma pontinha de preocupação. Sabe por quê? Porque eles não têm âncora. Eles não têm certeza nenhuma. Eles não têm convicções que digam para eles, lá no seu coração, lá no seu íntimo, você está seguro, você está a salvo. Deus deixou uma promessa para a igreja chamada arrebatamento. O arrebatamento de Enoque foi um só. O de Elias foi um só. Mas a Bíblia, e Paulo nos revela isso, a Bíblia aponta para um arrebatamento coletivo. Por quê? Porque vem o juízo de Deus sobre a terra. O juízo chamado grande tribulação. Jesus disse, nunca houve e nunca vai haver, nunca vão haver dias como esses sobre a terra. Você pensa, ah, as desgraças que aconteceram, a peste negra na Europa, eita. Esquece tudo isso. Jesus disse, nunca houve e nem jamais vão haver dias como os dias que estão preparados para vir sobre a terra. É justo o juízo de Deus? É justo. Deus tem que julgar o sistema que os homens inventaram para si mesmos. Eles vão crer no anticristo. Eles vão depositar a sua confiança num homem totalmente ímpio. Eles vão acreditar nessa paz mundial. Eles vão acreditar em todas essas coisas. E a Bíblia diz, tudo vai caminhar para piorar. E cada vez mais a situação vai ficar difícil. Mas antes, e é muito interessante, antes que o anticristo se manifeste sobre a terra, a Bíblia diz, antes que ele se manifeste, a igreja, o que é a igreja? Não é o prédio, não é a placa, não é quem está aqui no domingo, mas você pode estar aonde você estiver. Jesus vai te levar daqui junto com todos os teus irmãos que estiverem em qualquer parte do mundo. Ele pode estar dormindo, eu devo estar acordado, senão ele não me leva. Pode estar dormindo, pode estar dirigindo, pode estar fazendo o que for. Jesus vai tirar daqui. Vai causar impacto? Vai. Suponhamos que é a nossa geração que vai ser arrebatada, porque Paulo vivia nessa expectativa já. Porque a gente não sabe quando, é a qualquer instante, é a qualquer momento. Você pode não chegar em casa hoje. Suponhamos que a nossa geração seja arrebatada. E você sabe que você tem testemunhado para pessoas da sua família, seus colegas de trabalho, seus vizinhos. Você sabe que tem pessoas que frequentam a igreja, que aparecem aqui de vez em quando, nunca se renderam a Jesus Cristo. Como é que vai ficar a cara dessas pessoas quando elas virem que você não está aqui e que todas as pessoas da igreja, todos os crentes também não estão aqui? Ah, eles vão lembrar. Eles vão lembrar. E é por isso que nós temos que pregar o arrebatamento. Eles vão ter que lembrar que nós dissemos. Porque se acontecer na nossa geração, olha, Deus me deu essa responsabilidade, avisa aí, ó. Está aqui, é para ser pregado. Porque sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que vai ter pessoas que vão se converter durante a tribulação. Mas vai ser difícil para eles. Vai ser bem pior para eles. Porque eles vão estar cercados de maldade. O governo vai ser ímpio e as pessoas vão ser martirizadas se elas não adorarem o anticristo. Mas o nosso testemunho, ou da geração em que isso acontecer, vai ficar. E é bom que fique. O que é realmente causar impacto? O que é realmente essa vida de comunhão com Deus? Essa fé que não pode ser vista, mas pode ser observada na vida de quem tem fé. A nossa vida, o nosso caminhar, se a gente saísse daqui, se você fosse arrebatado hoje, as pessoas com quem você trabalha, seus parentes, vizinhos, entre todas as pessoas com as quais você tem contato, qual será a reação? Elas vão se lembrar de sua confiança inabalável quanto ao futuro? O testemunho deixado por você vai fazer com que elas fiquem abaladas? Vai fazer com que pensem no Deus verdadeiro, o Deus que recompensa aqueles que creem? Elas vão lembrar do que você falou sobre a salvação e vão pensar na sua situação diante de Deus, ainda que a conversão traga grandes dificuldades a elas. Quando a igreja partir daqui, ainda haverá oportunidade para essas pessoas, ainda que a conversão traga grandes dificuldades a elas. Nós já somos recompensados hoje com a certeza, aquela certeza que Deus nos dá, se vamos ser arrebatados ou se passando pela morte vamos ser ressuscitados. Sabemos que Ele reserva o melhor para nós. Hoje a nossa recompensa está na própria comunhão com Deus. Na medida em que caminhamos com Ele, somos transformados de glória em glória. E tem gente que confunde isso, acha que prêmio de Deus tem que ser palpável, tem que ser material, tem que ser o carro novo, o carro zero, tem que ser a casa para mostrar que Deus está do seu lado. Mas não é isso, não é isso que a palavra está nos mostrando aqui. A nossa confiança no futuro tem impactado as pessoas. O tipo de confiança que nós temos contrasta com essa esperança vazia, vaga que as pessoas têm. As pessoas conseguem enxergar para o tipo de esperança que eu tenho. Diz assim, espera um pouquinho, me explica aí que eu estou vendo que você entende as coisas de uma outra forma. As pessoas têm essa opinião a teu respeito. Elas percebem que o nosso pensamento está focado em Deus e nas suas promessas, numa confiança inabalável. Principalmente quando essa confiança é testada. Quando essa confiança é provada e quando a gente tem a tendência para ficar carrancudo, para ficar com a cara deprimida, olhando para o chão. Não estou dizendo que ninguém pode ficar triste, vocês sabem disso, eu não prego isso. Mas apesar da tristeza, apesar dos contratempos, apesar do contragosto, apesar de tudo, a minha esperança ela se mostra uma bandeira que está hasteada lá e que jamais as pessoas vão deixar de enxergar, eu consigo expressar isso. Eu estou sendo um testemunho para a minha geração, as pessoas que estão à minha volta. Que a nossa vida de comunhão com Deus expressa a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, Deus já fez e está fazendo, Ele continua fazendo a parte dEle. Ele fez o que nós não podíamos fazer. Ele abriu nossos olhos. E por Ele ter aberto os nossos olhos, nós enxergamos a cruz. O que aconteceu na cruz. Isso foi desvendado para nós. E isso é a fé. Agora, esta fé deve nos mover. E deve nos mover num caminho, dia após dia, de comunhão com Deus. As pessoas aí fora estão confusas. Elas estão se esforçando, algumas vezes se esforçando, em agradar um Deus que só existe na cabeça delas. Mas nós temos um Deus real. E essa realidade, para nós temos que expressar para as pessoas. O meu Deus é o Deus verdadeiro. O meu Deus é o Deus que recompensa. E eu creio nele e creio nas suas recompensas. Porque ele é um Deus fiel. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque podemos exercitar a fé que o Senhor acendeu em nós, como uma chama que não se apaga, uma chama que não existia, mas que agora arde pelo Senhor. Obrigado, Pai, porque nós pudemos compreender a necessidade que tínhamos de nos relacionarmos contigo, e o Senhor nos mostrou como essa necessidade foi provida por meio de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu um caminho a ser trilhado. Um caminho pela fé. Um caminho que podemos e devemos agradar ao Senhor. Devemos buscar a aprovação do Senhor. Devemos buscar a alegria do Senhor e no Senhor. Muito obrigado, Pai, pela vida de Enoque. Um dia vamos encontrá-lo e compreender um pouco das coisas que hoje, para nós, são mínimas, nós temos poucas informações, mas nós te agradecemos porque a vida dele, no meio da sua geração, foi uma vida de testemunho e que foi coroada com a sua retirada com vida aqui deste mundo, desta terra. Obrigado, Pai, porque o Senhor também nos deixou neste mundo como tuas testemunhas, pessoas que por andarem com o Senhor, crendo no Senhor, confiando no Senhor, podem e devem fazer diferença, podem impactar. Obrigado também, Pai, porque sabemos que assim como nós no passado não tínhamos em nós mesmos as condições para crer, sabemos que assim acontece com as pessoas à nossa volta. E sabemos que eles só irão crer se o Senhor assim o permitir, se o Senhor assim o planejou, se o Senhor assim concretizar. Portanto, não é com base no nosso poder de testemunhar, mas sabemos que o Senhor quer usar o nosso testemunho. O Senhor quer nos usar como meios da Tua graça. O Senhor quer mostrar a Tua bondade, o Teu amor, a Tua misericórdia às pessoas. E a nossa vida, o nosso caminhar contigo, deve apontar para isso. Nos ajuda, Pai, a não sermos confusos, mas a termos a cada dia a convicção que necessitamos, conhecendo mais e mais ao Senhor, nos apropriando mais e mais da realidade da Tua existência, um Deus supremo, soberano, um Deus justo, santo, verdadeiro. E cada dia essas verdades, esses atributos tenham mais sentido para nós, e assim o nosso viver transpareça isso. E se um dia, Pai, formos arrebatados, se pertencermos à geração da igreja que vai ser arrebatada, que a nossa vida aqui tenha deixado para trás um forte impacto na vida das pessoas, elas se lembrem do Deus que nós cremos, do Deus que nós pregamos, do Deus que nós confiamos. Nos ajuda nisso, Pai, porque nós dependemos de Ti para andarmos com o Senhor. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.